charmelody.com, o site de Tecnomelody mais completo do Brasil. Brasil. A sexta que tá no gosto da galera. Sexta das marcantes e sofrência. DJ Aldo. DJ Revive. DJ Ronald daqui na área. É pra começar valendo. Valendo. Agora. Bora, gordinho do chifrinho, qual é a parada, meu brother? DJ Júnior tá aqui com a gente. Do mini pancadão, galera do quilômetro 7. Bora, meu astro. Alô, Paulinho! O garotinho tá aqui na frente aí, meu brother. Bora lá, meu irmão. Bora pra cima que é tudo nosso pra começar. Olha a sexta. Alô, DJ Aldo. Simbora. Detona o som das marcantes. Fim de semana, rapaz, vai começar. Fica chanhal a noite, eu não vou parar. Me acompanhe, vem pra cá, venha curtir. Se você entra, você não quer mais sair. Eu vou pra festa, vou curtir o campeão. E a moça daqui no meio do salão. E o Patrick, o dançou, o show de iluminação. Bora, Serginho! Acelera, esquenta tudo! Detona nas marcantes, DJ Aldo. Essa noite eu vou sair, vou dançar, me divertir. Vou para um lugar que tenha muita curtição. Bota pra cima, vai! Fim de semana, vou zoar. No papo pense, vou. Deixa eu mandar um super abraço, a galera que já marca a presença aqui com a gente. Minha amiga Lu, alô, Lalinha, tá todo mundo por ali. Essa casa vai te encantar. O Ronaldo tá na área aí, vai passar. As várias bandas pra você dançar. Atendimento sempre especial. O Jerry disse, Aldo, começa diferente a sexta, vai. As marcantes. Tem que ser agora, moleque! Tem como fazer assim, ó! Vai lá! Vai lá, Aldo! Sexta das marcantes! Todos os ritmos das marcantes e as sofrências que não tem coração que aguente com o espetacular DJ Aldo! Oh. Amor, quando eu te encontrei, paixão, nunca imaginei. Amor, que o meu coração tá gravando, né, Jair? Fosse ficar apaixonado por você. Pior que tá. E a família 5G já tá na área, já tá endoidando. Pra cima, DJ Aldo! Meu amigo Doni tá aqui com a gente, alô, Fernando! É a nossa sexta! Vem pra Sexta das Marcantes e Sofrência, vem! Domingo, aniversário do Gordinho, do Chifrinho, o Patrick, já marcando presença, junto com o Serginho Lopes, vai ser muita onda, babá! DJ! Desejo, não me deixe, não me deixe assim. Amor, eu te quero. Eu te quero, meu império. Quem conhece nessas paradas, DJ Rô? De mim. Fala, meu DJ. Você é a minha paixão. Paulo Pressão também tá por ali, ele é comitiva. É meu. Alô, Paulinho. Meu bem querer. Eu te amo e sempre vou te amar. E meu nobre coração não quer estou. Participação especial, o Astro de Avorinho. O Pulga da Nega tá por ali, ele é primeiríssima. O meu parceiro Yuri, fala Yuri, qual é a parada? Bora lá, meu irmão. Fala, Yuri. Um abraço, mano, tamo junto. Amor, não me deixe. Meu império te desejo, não me deixe. Não me deixe assim. O pico do cavalo tá na área, moleque. Vou te contar, viu? Meu império te desejo. Vai começando o lado, vai, vai. Detona o som das marcantes. Agora. Vem pra Sexta das Marcantes e Sofrência, vem. É daquele jeitinho, né, Cordino? E o Serginho da Bis dá mau valor. Nossa galera do meio, meio coxa, chorária. Porque você mexeu com meu a galera do Mercadinho, meio a meio Costa. E a Mega Vibra. Ele tá na área. Ei, o Serginho da Bis. E o Gordinho? Gordinho do Chifrinho. As marcantes já sendo tocadas pelo DJ que sabe tocar elas. O espetacular DJ Aldo. Manda mais uma, DJ. Já começou! É o pai do canaba. Tudo começou, foi ele que... A miserável. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Tudo começou, foi ele que lançou o I Got Pop, pop song ele virou pra conquistar você. Ele trabalhou e com muita luta o sucesso alcançou. Teoria fez o pop 1, o pop 2, o pop 3. Agora fez o 4 pra agitar vocês. São 15 anos. Fala, Júnior! Com... O Camigo é a galera do quilômetro 100. Bora lá, meu irmão. Ele é trabalho, é do bairro do Amar. Da empresa pop song pra todo estado do Pará. Ele é trabalho, é do bairro do Amar. Da empresa pop som pra todo estado do Pará. Ele é trabalho, é do bairro do Amar. Da empresa pop som pra todo estado do Pará. Ele é trabalho, é do bairro do Amar. Da empresa pop som pra todo estado do Pará. O negócio endoidou. DJ Aldo. Já tô na área. Detona o som das marcantes. Comigo. Manda tecnologia. E agora vai. DJ Aldo. Eu te falei que vai ser diferente hoje, Gê. Olha, meu irmão. O seu popson mexeu com a multidão. DJ Alisson Juninho bate forte o coração. Bora pra Sexta. Quero você no super popson. Com muita curtição no cenário. E o Patrick tá na área, vai, meu irmão. Vamos parar, né? Super popson, sendo o peso do som. O cenário eletrônico, você que é o show. DJ Alisson Juninho. Você mexer, a qualidade, a novidade, super pop pra você. Bora, minha mega vibe. Sinto o peso do som. DJ Ronald, agora o novo integrante, é, Jerry? Você vai se amarrar. Sempre foi, garoto. Cenário eletrônico, você vai se amarrar. Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Peraí, Aldo! Olha esses carnatas! Pra levar todo mundo ao delírio, tem ele, DJ Aldo, tocando as principais. É pra ir doidar, Jerry. Alô? Alô? Vamos, moleque. Alô, Thiaguinho, Hi-Fi tá na área, meu bro. Tá tremendo, meu irmão. Vem curtir. O DJ é só um pancadão de Coraci. Vem dançar. O DJ Júlio faz a galera agitar. DJ Moisés. Vem a cara. Que a sexta começou. E não tem hora pra. Hoje eu chorei no quarto. Ao ver seu retrato lindo. Na parede. Saudade que no peito invade amor. Grita aí, vai. Grita o seu nome. Tento disfarçar, mas não sei como fugir. Se você não dá, porque você se esconde. Espetacular DJ Aldo. Todos os ritmos das marcantes e as sofrências que não tem coração que aguente com o espetacular DJ Aldo. Já tá daquele jeito. Tá chegando o aniversário do Safadão. Vai ser o Safadão da Negra. Alô, Buga! Vai ser muita onda, meu irmão. A miserável. Pode ser feliz, nosso amor não morre. Ele de boa tá aqui com a gente. Tá mais forte, salvando o corpo. Qual é a parada, Leozinho? Detonando as marcantes. É só o comecinho, cara. Bora pra sexta. É a nossa sexta das marcantes. A sexta que tá no gosto da galera. Vem-te embora então, DJ Aldo. Mix aí, Aldo, vai. E aí, DJ Aldo. Bora lá, Aldo. Muito tempo sofri por você. Chegando o aniversário do DJ Ronald. E o somzão na batalha saúde vai detonar pro cara. Por Ronald. Mas de mim você não quis saber. Ainda sou louca por você. DJ Aldo. Diz aí, vai. Decidi esquecer você. Meu amor, não vou mais sofrer. Agora você chora. Alô! Agora você chora por mim, eu sei. O Dino tá chorando, é? Mas hoje sou eu quem não quer mais você. E o Patrick com a banana. Quero alguém que me dê carinho, que me chame de bem-vindo. Oh, DJ G. DJ Aldo. Moraldo, pega pesado, vai, vai, vai. A sexta que tá no gosto da galera. Vem-te embora então. Aldo. Eita, gordinho do chifrinho, bora beber, meu bro. Encontrei você. Eu realmente não sei o que eu fiz pra merecer você. Porque ninguém dava nada por mim. Quem dava eu não dava fim. Até desacreditei. E aí, DJ Aldo? O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Transformou. Agora você chegou. Você que me faz feliz. Você que me faz cantar. Sim. Bora pra sexta, vai! Mega Xodozão, o mega da galera. Alô, Jé! Alô! O espetacular DJ Aldo, tocando de tudo que há de melhor no mundo do som. Fala, Marcelino, com a parada, hein? Olha dentro dos meus olhos e diz que não me ama mais. DJ Paulo Bressan. Todo aquele sentimento eu acho que ficou pra trás. Bora, Lu. Fala, Maria. Estou chorando, meu amor. Nossa família 5G. Família 5G. Só decepção. Machucou meu coração. E agora não tem perdão. Dediquei a minha vida toda a você. Então virou a costa e não quis me sacar. E agora estou chorando sem teu amor. E agora estou chorando sem teu amor. Bora, GR. GR VIP, Junior Beck, Wagner Bar, Rick VIP, é a Mega VIP. Banda Puro Desejo, com DJ Léo e David, a nova onda do Pará. Alô? DJ A, DJ Aldo. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. E a mulher? Pede pra voltar. Que eu ia chorar por você. Que eu ia morrer de amor. Que eu ia pedir pra voltar. Vale, Urenia, primeiríssima. E aí, meu garoto? Liga, puro desejo. Já começou! DJ! DJ Aldo, Aldo, arregaçando. O Jair disse tudo diferente, Aldo. Vai! Agora ele me diz que quer voltar. Tá me dizendo que se arrependeu. Agora ele não para de ligar. Quer tentar me convencer que eu era complicada demais. Tinha medo de depois sofrer. Que a outra era só pra distrair. Era só pra me esquecer. Que pico do cavalo. Alô, Thiaguinho Raifa. Tá todo mundo aqui, cadê o Ricardo? Alô, Puga! Eu sofri, ele falou pra mim que não te amava e não estava afim. Agora eu que sou seu grande amor. Você já passou. Eu tenho certeza que ele não te quer. DJ Aldo. Bora, Jerry. DJ Aldo, o DJ que detona tudo. DJ Aldo, bota pra cima que é a sexta. DJ Aldo. Quando eu cheguei aqui, logo senti que ia me apaixonar. Foi amor à primeira vista, agora só quero te amar. E você me conquistou meu coração, e eu me entrego todinho a você. Seu depósito é minha paixão, sem ti não sei viver. Olha a gente que perdeu uma chave de moto, tá legal? Então chega aqui com o Aldo Robidó. DJ Júnior controla no quilômetro 7. Aqui comigo. Bora, vai! Joga a mãozinha pra cima, bate na palma da mão. Faz o S e vem pra cá. Com DJ Célio e seu Juninho arrastando a multidão que não para de chegar. Ei, DJ, prepara aí porque nós vamos ensinar. É assim, vai, vai. Joga a mãozinha direita, depois a mãozinha esquerda. E a lua? E cruza os dedinhos pro céu. E aí o doido? E faz o S sobre a cabeça. Cabeça, cabeça, cabeça. Tá todo mundo ali, moleque. O espetacular DJ Aldo. DJ Fábio, tô na área da Mega Poderosa. Onde você vai? Equipe chega ali. Pra você. DJ Zine. Um abraço pra ti, ele é primeiríssimo. Tá todo mundo chegando. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Bora, gordinho, manda bebê, garoto. E aí? Preciso te encontrar. Não importa o tempo. Não, eu sei que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei pra te amar. Foi um tolo em te deixar, mas apenas em teu celular. Vem cá. Eu preciso pedir perdão, reconquistar seu amor. Eu sei que fui eu quem errei, mas voltei. Já começou. E aí, DJ Aldo? Você já se sentiu como um saco plástico, flutuando pelo vento atrás do seu espaço. Assim meu coração tão apaixonado, o amor de longo tempo nunca recebeu. Te peço uma vez, deixa eu lhe mostrar o amor maravilhoso que quero te dar. Não vai se arrepender, vou te fazer feliz. Olha os bocas, Jack, na... Eu vejo como você nunca viu. Nazareno dos Perversos, já aqui. Xodozão, agora mais completo do que nunca. Olha o Denis Super chegando juntinho. Isso aí. Será que errei em ter te amado, em ter me entregado? Te amei, mas você... Fala, Pikachu, qual é a parada, meu brother? Fala, Pikachu! Super-herói, nenhum sentimentos, nenhum bem de ferro. Que lugar... Só naquele tempo, né, Jair? Futuro vereador Dino Melo. Alô, Dino! Amores vão e vem. Acabou o amor. E o que eu vou fazer? Diz que é natural. Que amores vão e vem. Anjos, anjos, anjos do... Bora pra sexta. Namorou. Será que tudo que por nossa vida passa tem motivos e que só o coração é quem conhece o verdadeiro amor. Minha amiga Gaxi já chegando juntinho. E depois baby, fala pra mim. É pressão, moleque, né? Gosta de mim, baby, fala pra mim. Que o tempo não mudou seu jeito de jogar. DJ Aldo. Já tô na área. Detona o som das marcantes. Vamos, Yuri, com a baralha. Espetacular DJ Aldo. Tocando as melhores das marcantes. Seu nome rápido, Ola. Yuri Souza aí. Já tá aqui, né, primeiríssima? Aquela noite eu te esperei, sentada naquele sofá. 12h25, nada faz sentido. Parceiro Mike tá aqui com a gente. Avisar, amanhã é aniversário do homem, gente. Já a gente dando aqueles parabéns pro homem. Alô, Mike! Também esquece, isso passa. Sexta-feira à noite tem balada. Se pudesse, eu voltava ao passado. E daria a terra gira ao contrário. Voltava aquele dia. Mas eu não posso apagar o que aconteceu. E esse sentimento que a gente viveu, eu nunca te ouvi. Eita, DJ Paulo! Me dizer adeus. Vai, vai! Foi, amor, me diz agora por que não voltou. Olha no meu olho e diz que acabou. Segure suas lágrimas. Se foi, amor, me diz agora por que não voltou. Olha o DJ Fábio, moleque! E a galera da Mega Poderosa! Produções em Acará, tá aqui com a... O DJ das produções em Acará está na... Quem é, moleque? DJ Nando Eletrizante. Bora. Bora, Nando. A sexta que tá no gosto da galera. Vem-te embora, então. Aquele jeitinho já já sofrência pra galera. Hoje eu vi esse amor que eu perdi e acabou sem querer. Renasceu a vontade de ser teu. Fala aí. Tá tão linda, gostosa e muito charmosa. Sexta que tá no gosto da galera. É. Sexta das marcantes e sofrência. Já já sofrer. Só dando um giro bem bacana nessa Gino Davi. E o gordinho do chifre. Bora, minha lorinha da família 5G, Janara! Comparada! Loirinha da família 5G! Bora endoidar, Lopi! Detona nas marcantes, DJ Aldo. Eu vou ficar curtindo o som com DJ Sábio e Dede e o novo furacão. A noite cai, o dia já passou. E a nossa galera? Vou com a galera. É a Mega VIP. Contra meu amor. Tô aqui, ó. Vou com Jerry Marcos e Manuel Gustavo. E o novo furacão negro consagrado. A pureza. Alô, Esbocajá, que mora Nazareno. Galera VIP, eu sou. é mesmo, é? É daquele jeitinho! Bora, Serginho! Eu me apaixonei, já não posso esconder. DJ Aldo. Sei que ele já tinha outra mulher. O que posso fazer? Ouça, amiga, se esse amor é verdadeiro, deixa acontecer. Não. Meu parceiro Fábio Digital, ele, o Valfredo, ele, seu grande amor, tá por aqui com a gente. Mas ele ama você. Seja bem-vindo na sexta nossa, sabe o que é nóis? Fale mais dessa paixão. Domingo, aniversário do Gordinho do Chifrinho. O Patrick já marcando presente com o Serginho. Alô, Gordinho, qual é a parada, hein? Não dá. Tá fura olho. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que sua dor. Bora, Paulinho! Sua amiga que tentei evitar. Não quero ouvir suas desculpas. Sua melhor amiga sou eu. Não acredito que sua aconteceu. Sua amiga que tentei evitar. Não quero ouvir suas já, Nando. Yuri Souza aí. Tá por ali, meu brother. Meu espetacular, toca aquelas marcantes que a galera dá o maior valor. É diferente! DJ! Espetacular, espetacular. Alfredo. E eu faria tudo outra vez. DJ Fábio Digital. E só faria se você não sei. Paga uma, bora ver, Fábio. Fala comigo, me diz qualquer coisa só por dizer. E aí? Só não diga bye bye, não, não, não. Não faça sofrer, yeah, yeah. Só não diga bye bye. Não faça sofrer. É a música do homem, garoto. Por onde será que anda você? Eu não sei, eu não sei. Faz tanto tempo que a gente não se vê. Isso tá aqui com a gente, do Superlat, DJ. De vez em quando ainda sonho contigo. Ele é primeiríssimo, falou alto. Eu quero dançar roxa, já já vou fazer uma sequência bacana. Pra te dançar coladinho com a madame. Bora, Dani, bora, Lua. E aí, Fernandinho? Serginho disse algo, tá faltando aquela que... Hoje eu lembrei, lembrei de nós dois. Penso em você, tô distante. Sei que magoei, magoei. Aceito o meu perdão. Quero o seu amor para sempre. O amor que existe entre nós. Tá no vivo, tá no vivo. Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me distraia, faça esquecer de tudo. Quando parece que esqueço, encontro a sua foto. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Chegando junto, homem, garoto! Gugu do Mercadinho já aqui. DJ Fábio! gente, um abraço pra ti. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. O Didizinho tá por ali, Didi. Te machuquei, te no bem. Meu bem, eu fui um covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. Perdoa, amor, amo você. Tô com tanta saudade. DJ Paulo Pressão, homem das marcanas. Ele dá valor. História linda. Essa é mais uma marcha. Essa é mais uma marcha. Manda outra. Manda outra. Olha aí, Paulo. DJ Aldo. E o tempo passa. E a gente vê as coisas de um jeito diferente. É impossível. E a magia. Vai preparando o teu pé aí, DJ. Como vai dar um chocoladinho? Quero te amar pra sempre. E o Dani Fernando, já na área. Fazer planos pra nós dois. Tô por ali. Alô, Lua. Quero morrer de ciúme. Me sentir apaixonado. Vou te contar, né, Florento? Vou te contar, viu? Chego nas palavras. Pra quê? Pra dizer que eu te amo. Meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. Como um sonho bom, você surgiu em minha frente como um anjo a me olhar. Eita, Lourinha da família 5G! A Lourinha tá no berço. O aniversário dela não poderia em outro lugar, senão aqui na nossa sede. Alô, Lourinha, parabéns, felicidades, tudo de bom. Você é minha amiga da Mariazinha, da família 5G, tá todo mundo aí. Só pra te amar. Agora tocando as marcantes. Hoje tá bem diferente, né, Fernanda? Mas tá gostoso. Já revi, bebê. Eu sei que não. Nossa história de amor, eu sei. Hey, não acabou. Olha o Tizinho chegando. Ah, miserável. Magoei você. Você chorou, fui eu. Por não escutar o meu coração. Só pra viajar, né, Patrícia? Não pude imaginar. E o Gordinho que não ia beber hoje. Mas o homem não aguenta, né, Gordinho? Fiquei com medo. Amanhã ele para, mas domingo é aniversário do homem. Sei, te amo de verdade. Minha cara metade. O teu amor ultrapassou limites. Fiquei até comigo pra não te perder. E o quê? Porque eu te amo. Mais uma gordinha pra ti, vai. Minha alma gêmea é você. Me abrace forte. Não diga que eu fui. De joelhos peço fique. DJ Júnior tá aqui com a gente. Quilômetro 6, tá todo mundo aqui. Fecha os olhos, vejo você. DJ Aldo. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. A cada beijo que tento esquecer, lembro. Meu convidado especial, o astro DJ Florico, meu brother. Abre coração. Te contar, foi meu irmão. Insensato. De joelho te peço, chamo por teu nome. Não vá, não faz a galera relembrar, meu espetacular. Fala, Mike! Tá aí com a gente, meu parceiro Yuri Souza. Ele é primeiríssimo e toda a galera. Alô! Tá com a... Espetacular. É, meu garoto. Espetacular DJ Aldo. Evaldo também tá aqui com a gente, mano Magno. Fala aí, vai. Pikachu, moleque tá morando em São de Boa. E aí, meu bro? Você surgiu e me ensinou a amar. O amor que eu sempre quis me faz feliz e mais inesquecível é jamais. Bora, Patrick, qual é a parada? Essa distância machuca. Serginho tá viajando junto com o Gordinho. Já revive. Meu amiguinho Dani Fernando, tô comemorando o noivado hoje, parceiro. Não quero. Eita, papai, é muito gole. Edivar, Edivar, parabéns, felicidade pra vocês, tá legal? Alô, Fernandinho. Sabe que a Dani mora no meu coração. Vou lembrar de você. Sei que quando eu escutar sua voz, posso até parar de pensar em nós. Mas não vou voltar. Não, não é só uma linda canção que mexe com meu coração, me fazendo outra vez chorar. E a Jussa aqui na frente. Luísa, é a Mega VIP, né, Gê? Bora que o Aldo tá no ar. A sexta que tá no gosto da galera. Vem-te embora, então. Agora tá na hora de chamar a infiel. Infiel. Cadê o porteiro? Alô, porteiro. Alô, garçom. E esse garçom não me ajuda. Já trouxe minha 20ª saída. Chegou! E pra lembrar do casco velho, do copo de cerveja, com delicadeza, ofereceu pra aquela moça, senta na sua mesa. Fala aí, garota! É, chegou a hora da sofrência. Chegou a hora! A hora é agora, gordinho! Ora, Fernanda. A sexta é tua, Caidã. Alô, Lua. É da Ram. Minha parada, meu irmão. Bora, José. Espetacular. Espetacular. O espetacular Aldo. Yuri, seu grande amor, dá maior valor. Passando a Nias aí da caramba, tô show. Fala, meu brother. agora é só pra quem se garante. Bora pra sexta. Grupa Rocha. Eu jurei um amor de verdade, te amar para sempre. Eita, Ronaldo. Te esquecer é impossível. Que dizinho demais. Tá de boa, ele é seu grande amor, só olha. Fala, Pikachu. Tem como fazer assim, ó. Vai lá, Aldo. Bora lá, Aldo. Nos teus olhos eu sonhava ter o pôr do sol, mas você fingiu, foi longe demais. Vem ver. Bora, Botoquinho. E o Bruninho. Um abraço, mano. Tamo junto. Tipo, oh, meu amor. Cuidado aí, Fernanda, pelo amor de Deus. Meu amor. Deixa assim, Aldo, no jeitinho da sofrência. Meus aliados. We're looking for a little romance. Give a half a chance. DJ Aldo. Tá seco. Eu não quero nem saber o que pensam de você e de nós dois. Juro que te amo bem. É só pra quem gosta, vai. The lady in red is dancing. Arregaçando. Quer namorar comigo? DJ Aldo. Balança a cabeça e diz que sim. Abra um sorriso e vem pra mim. Dê um sinal, me chama que eu vou. Pede logo ela pra namorar. Namorar comigo. Aproveita essa noite, vamos. Vou me dar com loucuras pra você. Hoje criei coragem pra dizer que o que eu sinto por você é amor. Vai, meu mega! DJ Aldo. Faz algum tempo que você vive em meus sonhos. Sonhos. Eu esperando esse momento chegar. Você tem um minuto pra pensar. Apenas um segundo pra falar. E a vida inteira pra mostrar que me quer. Você tem um minuto pra pensar. Apenas um segundo eu te digo. O que eu mais quero é sobre dançar, moleque. Quer namorar comigo? Nós estamos separados. Aldo. Mas nos prometemos respeito. Bora, Tuxê! Você não procura um namorado. Bora, Ale. E eu farei do mesmo jeito. O fundo é que vem no fundo. Ainda existe amor em nós. Amor, estamos chateados. Pedimos tempo como curar. Nessa nossa indecisão. Nesse jogo de quem procura. Na moral, produção. No fundo é que vem no fundo. Ainda existe orgulho em nós. Vai! Quando o vidro embaçar. E você vier pra me abraçar. Quando o sol se esconder, vê se você para pra entender. DJ Fábio Digital, ele seu patrão. Um povo apaixonado. Devagar, garota louca, és tão ambiciosa para uma jovem. Mas se você é tão esperta, diga por que com medo está. Alô, Lorine, hoje ela tá no berço. Eu povo porque tô. E ela tá que tá, moleque. Aproveita antes que você pega. Você não tem o que fazer. Ô, Lorinha, de onde tu é, minha filha? Loirinha da família 5G. Você não sabe quando está certo. Você tem que entender que amores vem e vai, eu sei. Fica porque lá fora agora vai chover. Quando perceberá que o seu tempo vai chegar. Sobrando no seu coladinho, vai! Devagar, você está indo bem. Você vai ser quando você crescer. Embora seja tão romântico, não tenha medo de amar. Ô, Godinho, vai dançar, moleque. É tão ruim a vida que você leva. Bora, Caxias. Mas presta atenção no que eu vou te falar. Você está tão adiantado e com esse erro você vai pagar. O astro incrível! Seus segredos vem me revelar. Quero compreender por que você quer mais. Nem todos os sonhos se realizarão. Quando você verá esse tempo vai durar. Às vezes acho que devia te dizer mais vezes que te amo e que te quero mais que qualquer coisa. Por essa noite, alô, minhas quadrilhas aqui. Manda ver, vai. Tem gente que chega e muda os planos da gente e que faz a nossa vida caminhar pra frente. Agora sim eu sei pra onde ir. Quem é que gosta? Quem é que gosta? O incrível. E nessa vida nada se leva. Bora, né? E no fundo todo mundo espera um amor que venha pra somar, pra completar. Fala aí, fala aí, vai! O santo bateu, o amor da sua vida sou eu. E tudo o que é meu hoje é seu. E o que nem precisa rimar. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. E tudo o que é meu hoje é seu. E o que nem precisa rimar. Queixo, vou tocar na batida, queixo. Fala, queixo, qual é a parada? Que gosta esse moleque. Bora pra sexta. Meu irmão. Prefere estar com ele a ficar comigo. Música de coro. O que ele tem que te faz tão feliz? Não sei o que se passa na sua cabeça. Pois mesmo assim ainda vem me procurar. E hoje, sabadão, pela primeira vez aqui na Luxuosa Jackson, a pressão da Extreme Sound. E a galera do Acará tá convidada. É muita pressão em seu automotivo, meu irmão. Participação dele. Aldo. Tá por aqui com a galera. Amor eterno. Eu sei. Coisa que você nunca vai poder. Quem sabe? Você só me quer pra levar pra cama. Quem disse que você não gosta? E ele ao meu lado sempre vai viver. Deixa na batida, Aldo, vai! Deixa assim, Aldo, no jeitinho da sofrência. Não me mande embora, não seas seu amante. Eu sou o seu homem, eu vim te buscar. Aldo! Você vem comigo por bem ou por mal. Ou eu pego esses machos e quebro no pau. Eu viro bicho, mas levo você. Fala aí, mãe. Não me mande ou por mão, ou eu pego esses machos de quebro no pau. Eu viro o bicho, mas não é por você. E aí? Sou eu que trabalho e pago sua bebida, sua roupa, seu carro e sua comida. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Por isso eu quero e tenho o direito de ter você, mulher safada, pra mim. Epa, rapaz, mulher safada, bora dessa. Entra na cesta das marcantes, sofrer! Ou escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. DJ Aldo! E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª. Como é que tu gosta, gordinho? Sua voz, é? Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. E aí? Sabe que sou viciada e bebo dobrado ouvindo um modão. É desse jeito, Aldo! Pegue suas coisas que estão aqui. E aí, Tuxê, Raifa? Esse apartamento você não entra mais. DJ Aldo. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora arrependido quer voltar atrás. Já deu. Tá passando louco! Aí do Mercadinho, meio a meio Costa, tá na... A galera do Mercadinho, meio a meio Costa. Tá todo mundo aqui namorando. Morreu a mulher carinhosa, fiel, que te amava. Pega o elevador e a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria que aqui você não é... É sombra dançar, meu brother! Alô, porteiro! Te avisar que a partir de agora eu tô solteira. Já me cansei da brincadeira. Chame o táxi que ele vai pagar. Alô, porteiro, eu tô ligando pra te avisar. Esse homem que está aí, ele não pode. Gugu tá na área. Na calzinha. Proibido de entrar. As patatinhas. Aldo. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje ele vai ficar. No momento deve estar feliz e achando que ganhou. Não perdi nada, acabei de me livrar. Com certeza ele vai atrás, mas com outra intenção. Nasce em casa sem rumo e você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinho? Sabia de tudo, se vira, a culpa não é minha. O seu prêmio que não vale nada, estou te entregando. Muitas malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me machucar. Na sua mão você agora vai cortar. Namorar! Seu traidor. O som rola e a galera dança. Seu Maicon, aqui com a gente, a galera do Estúdio Super Eletrizão. Vai mudar. Um abraço do Aldo. Angélica Javalier, a voz que a massa conhece. Você é meu sol, você me seduz, você me aquece debaixo do teu lençol. Ai, tu gosta, né, querido? Isso é bom demais. A miserável. A noite acontece. Teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. Alô, Yudane! Teu corpo nu. Alô, Fernando! Me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Alô, e aí? Teu corpo nu. Me fez esculpir. sonhos de amor. Me deito em sonho com você. Pega pesado, meu espetacular. Não me deixa aqui com a cabeça cheia de problemas. Vou me resolver. E aí, meus aliados? Sou louca, complicada, inconsequente. Meus defeitos vão cheirando o chifre queimado pra ir, geleia. Vou me ver chorar. Quem é? Vou me ver sofrer. Vou te contar, viu? Mas quase, quase. Alô, Yuri Souza. Ele é a primeiríssima daqui com a gente. De quem puxa, hi-fi, um abraço. Já foi, garoto? Prefiro me acabar nesse vazio. Agora tá bem pro teu lado. E te fazer sofrer. Que te ver chorar, pagar os meus enganos. Bora, Gugu! Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo. É bem melhor que eu vá do que te ver chorar. Pra mim é um absurdo. Pra que é se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços. Se Deus não é. Mulher tá no berço hoje, Jackson. O que, é que ela quer? Vírus musical. É um presente, né? Paulinho Boca de Cantor. Alô! Espetacular DJ Aldo! Fala, meu brother! Parceria com o espetacular DJ Aldo. Matsumura, Expirando Moda e Beleza. Dani Arte, Coringa Adesivo e Lanchonete Big Bom. No apoio com o espetacular. Hoje eu chorei no quarto ao ver seu retrato lindo na parede. É tanta saudade que no peito invade amor. Grito seu nome, grito seu nome, grito seu nome, grito seu nome. Grita o nome dele aí. Vai começar, moleque! É marcantes que vocês querem? Chegou. Então toma! Toma! Fruto da terra. Vai. Eu sei que as palavras se perderam bem. Esse som aí. Escuta o que eu vou te falar. Vamos dançar, vai. Sonho eu perdi a você. Os detalhes não sei. Foi como um pesadelo. Me acordei. Meu anjo, pense. Nesse sonho ruim. Mas é longe de mim. Se não dá. Meu anjo, pense. Não esquece, mano. Alô, Rosina. Os detalhes não sei. Eu tô Fofão tá aqui com a gente, obrigado. Bora lá, meu irmão. Sabe que é tudo nós. Bora, vai. As melhores mixagens das marcantes. DJ Aldo. É o hino dele. Yuri Sons. Alô, Yuri. Bora ver, garoto. Das 11, alô Serginho. E o Patrick dá uma valor, Denis Suber. O Didizinho. Ao teu lado, agora, Dinho Belo. Eu sou feliz. Fala, Pikachu. Bora lá, meu irmão. Troco amor. Olha o crime na parada. Mas o destino agora me faz viver, sentir. Se for, tá bebendo de leve, né? E agora passo os dias a esperar. Fala, Barru! Com os versos que escrevi. E a Dani, só de boa. E para um dia te falar. Tudo passa quando eu lembro de nós dois a me amar. Volta pra mim, aonde está? Eu tô na sexta, moleque! É marcantes que vocês querem? Então toma! Minha madrugada, estou sozinho pensando em você. Estou abandonado, sem teus carinhos não consigo. Toma, marcante! Passa a distância lá, meu bicho, ali não doer. Bora lá, Aldo! E ser feliz a vida inteira, a gente prometeu, era você e eu. A chama não pode apagar. E nem os lindos momentos que rolaram entre nós dois. Trabalho, telefone, prisioneira e quadril. Primeiro fala queijo. Fala Pikachu. Fala queijo. Fala queijo. Mega da galera. Não consigo esquecer de você. Quando lembro do seu. Tá passando o tio Rafa, tá chegando o Jutinho. Ele toma a galera no tio Rafa, um abraço pra você. E fica à vontade que a sexta é nossa. A sexta é nossa. Amor à primeira vista. Parece que foi tudo tão intenso, quero tanto te amar. DJ Aldo. Deixa a criança perdida pra lá, vai. Bora pra sexta. O Kleber dá mau valor. Quero um carinho, um abraço, me dá. Alô, meu parceiro. No meu romantismo, não vejo problema. Te faço um pedido, me leva pro cinema. Você não vê, não consegue entender. Eu quero atenção ao invés de prazer. Me pegue no colo, diga que sou sua. Eu não te vejo, tu é reclamar, né? Amor, alô, Gabriel de Marcarei! Eu venho, por favor, faz isso não. Ei, meu brother. Eu preciso de carinho e atenção. Banda NC. Amor, DJ Aldo, se aprimorando no mundo das marcantes. É só aquela, moleque! O amor escolheu meu coração pra viver uma linda paixão. Não pensei existir algo tão forte. A vida louca dá mau valor nesse show nas marcantes. Ele e sua onça. DJ Aldo. Que pudesse chegar. Alô, Lorina. Por caminhos estranhos eu andei até te encontrar. Bora, Gabriel. Meu primeiro amor. Você me espetacular. Brinca um pouquinho nas capelas das marcantes. E vem ficar comigo assim. O Serginho gosta, quer ver? Me diga onde estás. Me dê ao menos um sinal. Lute pelo nosso amor. Volte para minha. Fome digital, hein, patrão? Eu estou. Ô, Alfredo, tá endoidando igual. Pensando em ti. Um abraço pra você. Meu parceiro Clemens. Bora lá, meu irmão. E aí, Clemens? Um abraço, mano. Tamo junto. A sexta que tá no gosto da galera. Sexta das marcantes e sofrência. Comigo e o parceiro Fábio. A nossa esquadrilha da fumaça. Eu sempre relembro. Tá na pressão da esquadrilha. Os dias felizes que passamos juntos. Babuína, a cara de coringa. Vou te contar, viu? Pra sempre vou te amar. Eu preciso te encontrar. Isto é amor demais. Amor pra recordar. É recordar nas marcantes. Tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Porque te amo tanto assim. Bora, Aldo, vai! as marcantes, DJ Aldo. É desse jeito, DJ Aldo. Fala, meu brother. Detona o som das marcantes. Deixa comigo. Tá viajando nas marcantes, brother. Todos os ritmos das marcantes e as sofrências que não tem coração que aguente com o espetacular DJ Aldo. Não me endoidar, vai! Tudo estava normal, e aí um dia você apareceu. Bora, Ricardo! E a nossa equipe do Chifrinho! Coração ficou confuso sem saber o que fazer. Olha, incrível. Mas aconteceu e eu estou apaixonada por você. O garoto tá mal. Natural, eu não pedi pra que isso fosse. Eu não acredito. A miserável. Alô, gordinho do chifrinho. Vou te contar, viu? Agora vê, não. Chegando e foi me conquistando. E por na panca, o Dodô. Aqui com a gente, um abraço. Pra provar o gosto do teu beijo. Matar meu desejo. Eu largo tudo. Só pra sentir o teu cheiro. Deitar no meu peito. Eu largo tudo. Tudo, tudo, tudo. Gente que tá largando tudo pra tá na sexta. Mega Xodozão, Xodozão. Vai, vai, vai. Alô, Dodô. Um abraço do queijo pra ti. Vou te contar. Vou te contar, viu? Olha o lindo do Mega aí, ó. Uma tatuagem em forma de um coração. Meia lua, uma estrela. Eu, você, Mega Xodó. Alô, Dalã. Mega Xodó, foi e aí, Bruninho do Padela. Aqui com o Aldo, um abraço pra ti. Mega Xodózão. No DJ que tocava muito. O DJ Sábio. E ele também, ó. E o DJ Diego. Aqui no Acará é quem comanda o meu coração. De rocha. Vem pra cesta das marcantes e sofrência. Vem curtir como o espetacular DJ Aldo.